Tenho nas mãos a cabeça do profeta, e dos seus olhos ainda desmaiam as águas do Jordão. Ainda reverdecem as palavras duras dos escaravelhos, a saliva diluída. Do pescoço brilhante, do sítio preciso do vinco do corte, pingam as derradeiras hortênsias já castanhadas, queimadas pelo sol. Olho e olho-me, espelho e reflexo, revolução precária antecipada, Salomé malvada, coisas que ainda o cio incita, e que o sangue em desatino desabita, e destila e é destino. Dizendo as palavras que o outro escreveu, acabado de as dizer, ainda a boca rasgada pelas lâminas alheias, decapito-me também eu sem as palavras que me informam a cabeça e o coração. Como se as palavras fossem a minha cabeça, e sem elas a minha cabeça já não existisse, e eu fosse um outro João, um batista que batiza com as palavras que não lhe pertencem. É o tempo preciso em que o espaço que aquelas palavras ocuparam seja ocupado pelas minhas. Quem me pode dizer? Quem pode dizer de si tanto abandono? Ou como diria Hamlet, um desiludido príncipe à beira do precipício da morte, sendo a morte um bar barulhento num sítio qualquer, o resto é mercado. Construção em série, fábrica de desumanizados sentidos, a serialização da arte, o que deveria ser coisa artesanal, saída da roda do oleiro, só palavras e barro.